Salvador, ajuda 2795, boa noite. Ajuda 2795, boa noite. Trato avistado. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento 120 graus, 099. Autorizado pouso, 2795. Salvador, uma boa noite, 63290, final da 10, estabilizado. 3290, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 07 horas. Autorizado pouso na 10, 3290. aproximação à pontinha de serra. contato ao 58, chame controle Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, 63, 10, pô. É falado aos 2300, chame o controle Salvador 20, décima 8. natural estável, constrói aproximação, aguarde autorização de pouso. Mais ou menos, exato. Salvador, boa noite, Azul 27 no 4, final estabilizado. Azul 27 no 4, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde e pista livre. Aguarda. Puxada 6313, no solo 08, direita no 21, décimo 9. Direito no 29, André. 4, solo ao sul 1, direita no 21, decimal 9. 427, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 09 nós. autorizado a minha redecolagem de José, lento 1110 graus, 099. Colado aos 3 dias.